Na sua atenção, caboclo que larga enxada em peneira na mão. Eu sou meio mato, sou sombra e solidão, mas no dia do passamento não levo uma intenção. Meu canto é acabrunhado, mas tem muita sabedoria. Eu sei que não te agrado com ser um da parceria. Pego o ramicinha, ramin de Santa Maria, casca de jatobá, poejo, buaia, samambaia, olerê, olerê, raiz de carqueja na quaresma, pau d'alho no esporão. Desgaio o rami, põe na água fria, olerê, olerê, ah, olerê, lerê, lerê, ah, olerê, lerê, olerê, lerê, olerê, lerê, lerê, lerê, ah. Cresci no meio da biboquento, muito magrelo. Nunca aguentei comprar nem meio quilo de farelo. Te carreguei na cacunda, doutor, mas o balaio furou. Vou buscar outra carga na viola do cantor. Desgaio o raminho, põe na